está. E quando eu vejo, eu tô em outro lugar, sem nenhuma pista de como eu divaguei tão devagar. E se o tempo for pra trás, noutras linhas temporais, onde eu coloquei os finais, será agora que cheguei, não sei voltar. Tentei refazê-lo, mas eu me despistei.